chegando em meu lugar. Bem fácil entender, logo penso em você. Estou ouvindo um som conhecido, difícil de esquecer. Um bar, um rock é onde eu vou lembrar você. Não tenha pressa, nada mais me interessa. A noite em festa e o prazer é uma promessa. Você ao lado, um vinho e um estado de viver. No horizonte é onde eu vou amar você. Uma lembrança pra nunca acabar. Uma razão pra não te deixar. E quando a vida descobri o meu lugar, onde sempre vou ficar. Na na na na na na na na na na na na na na. Chegando em meu lugar, me faço entender. Logo penso em você. Estou ouvindo um som conhecido, difícil de esquecer. Um bar, um rock é onde eu vou lembrar você. Não tenha pressa, nada mais me interessa. A noite em festa e o prazer é uma promessa. Você é o lado, um vinho e um estado de viver. No horizonte é onde eu vou amar você. Uma lembrança pra nunca acabar. Uma razão pra não te deixar.